Olá, então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, vocês estão na presença de Lourenço na Rádio Arco-Íris com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, então, espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, com muita saúde. E, ora, para quem trabalha com muita coragem, ora, hoje somos sexta-feira, 18 de março de 2022. E para quem viaja, muita coragem também. Para quem está na caminha, que se deixem estar, que está muito frio. Está o tempo, está bom, mas o vento é de neve, muito frio. Ora, e desejo um ótimo dia e vamos continuar com a nossa música e então vamos já abrir a nossa emissão com Kim Barreiros, a Briocha da Sofia. Pastelaria, conheço uma que trabalha todo dia. É incrível, os fregueses fazem fila para comer o brioche da Sofia. Outros pedem pão ou chocolate, croissant, salgadinhos ou queijadas, pastel de nata, bolinhas de Berlim. E a Cristina é perita em rabanadas, mas a rainha da pastelaria é a Sofia, é a Sofia. É procurada porque é diferente, é mesmo bom o brioche da Sofia. Todos gostam do brioche da Sofia, todos gostam do brioche da Sofia. É do melhor, feito com arte e saber, até eu vou lá comer o brioche da Sofia. Todos gostam do brioche da Sofia, todos gostam do brioche da Sofia. É o melhor, feito com arte e saber, até eu vou lá comer o brioche da Sofia. Pastelaria, conheço uma que trabalha todo dia. É incrível para comer o brioche da Sofia. Outros pedem pão ou chocolate, croissant, salgadinhos ou queijadas, pastel de nata, bolinhas de Berlim. E a Cristina é perita em rabanadas, mas a rainha da pastelaria é a Sofia, é a Sofia. É procurada porque é diferente, é mesmo bom o brioche da Sofia. Todos gostam do brioche da Sofia, todos gostam do brioche da Sofia. É do melhor, feito com arte e saber, até eu vou lá comer o brioche da Sofia. Todos gostam do brioche da Sofia, todos gostam do brioche da Sofia. É do melhor, feito com arte e saber, até eu vou lá comer o brioche da Sofia. Ora, 9 horas e 8 minutos, então abrimos a nossa emissão o fim de semana à porta com Kim Barreiros, o brioche da Sofia. Então vamos continuar com a nossa música e antes de tudo quero dar um bom dia ao meu florão amigo, que é o florão amigo que nos grava todas as nossas emissões toda a semana e que nos passa

amor aquilo que eu fiz contigo. Por ter traído todo o amor que tu me davas, não fui sincero no que será de mim agora. Ainda choro tudo aquilo que te fiz. Arrependido, sei não vai adiantar. Traí demais, fiz sofrer teu coração. Por tudo isso e muito mais te fiz sofrer. E agora deste para outro teu amor. Não sou capaz de amar alguém como te amei. E o meu amor não vou dar a mais ninguém. Eu vou pagar por tudo aquilo que mandei. Por ter traído um grande amor e fiquei só. Se me puderes perdoar tudo o que eu fiz, eu sei que vou dar novo rumo à minha vida. Tudo farei para que possa ser feliz. Eu farei tudo para curar essa ferida. desejo é voltar à tua terra distante, porque onde estás feliz. Continuamos com Dia Paisão, são 9 horas e 23 minutos. Espero que vocês estejam todos bem aí desse lado. Então, se você quiser pedir um disco, você pode, é só telefonar para o 02 38 43 48 00 e você pede a música que quer e gente estaremos aqui para escolher e lá passar. Então, e conta a nossa meteoria.

Continuamos com o trio Odmira, tu e eu.

Continuamos então com Helena Correia e José Melhoa. Baila ao meu lado. Ora, são exatamente 10 horas, já passamos a nossa primeira hora da missão do fim de semana à porta. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Eu adoro bailar, não sou só de uma mulher, pois quando chego à festa todas querem o Zé. Mas que homem tão abusado e convencido também, tu para ficares do meu lado tens que te portar bem. Ai, eu acarro-me a ela. Não, senhor. E dou a má chanela. Mas que horror, tu para bailares a meu lado tens que ser comportado, em ter muito juízo. Ai, eu atiro-me a ela. Não, senhor. E dou logo um esfrega nela. De uma mulher, pois quando chego à festa todas querem o Zé. Ora e tu continuamos com a gata Aleluia. E como você sabe, ela vai estar cá no dia 30 de abril de 2022 na sala de festas da São Privé São Memão. Mais perto eu quero estar, Senhor, e adorar-te com tudo que eu sou e render-te glória. Thank you. tiradas. Nem mesmo assim, amor, te deixo de encontrar. Porque está escrito no céu e nas estrelas, no caminho, nenhum de nós vai caminhar sozinho. Nunca seremos um, mas sempre dois. Porque está escrito que vamos seguir juntos toda a vida, unidos desta forma tão sentida, e amigos como sempre, sempre foi. Está escrito em nossos corações. Seremos um, mas sempre dois. Porque está escrito que vamos seguir juntos toda a vida, unidos desta forma tão sentida, e amigos como sempre, sempre foi. Porque está escrito no céu e nas estrelas, no caminho, nenhum de nós vai caminhar sozinho. Ora, então estamos à escuta de Marco José Malhoa. Estás à escuta José Malhoa, e depois vamos continuar com mais uma canção de José Malhoa. Ela vai me dar. Está escrito em nossos corações. Está escrito nos nossos corações. E continuamos então com José Malhoa, Ela Vai Mudar. Vou renovar os meus móveis lá de casa, minha mobília comprei toda a prestações. Só falta agora uma cama e um sofá, eu vou aproveitar estas novas promoções. Sou exigente e só compro numa loja, porque o meu crédito está sempre aprovado. Quem me atende é uma loira bonita, ela sempre facilita para me vender fiado. Ela vai me dar 30 dias na cama, ela vai me dar 30 dias no sofá. Ela vai me dar 30 dias direto para me deixar feliz, juro não vai cobrar. Ela vai me dar 30 dias na cama, ela vai me dar 30 dias no sofá. Ela vai me dar 30 dias direto para me deixar feliz, juro não vai cobrar. Ai, assim eu gosto. Vou renovar os meus móveis lá de casa,

agora pois vimos de ouvir esta bonita canção que foi pedida da nossa Glória na animatriz das quartas-feiras. Pois a gente quer é paz e amor. E, então continuamos com a nossa dedicatória e desta vez é da parte de Manuela para todas as pessoas que a conhecem, para todo o auditório da rádio, para todos os animadores, que da minha parte eu desejo-lhe um ótimo dia e tudo de bom. E também para todos que estão doentinhos e que estão a sofrer. Ora, e vamos passar aqui uma canção de Tony Carreira que tem por título Não Te Vás Sem Mim. E 30 minutos, estamos a meio da nossa hora do nosso programa O Fim de Semana à Porta. Então tivemos a ouvir o Tony Carreira, Não Te Baixa em Mim, que foi pedido da parte da Manuela. Então continuamos com

chamar. Vem, meu amor, não quero saudade de estar sozinho. Preciso do teu beijo e teu carinho. Preciso de sentir o teu amor. Eu só quero alguém e não sofrer. Coração aberto e sem ilusão. Seja o amor certo para o meu coração. Eu só quero a vida, quero amar. Ando perdido sem encontrar. É só desespero. Estrada, não sei o que quero, estou sem nada. Vem, meu amor, que a noite é nossa cheia de paixão. Eu quero sentir o teu coração. Dizer-te sim ao meu, quero te amar. Vem, meu amor. Estar sozinho. Preciso do teu beijo e teu carinho. Preciso de sentir o teu amor. Ora, muito bem, vimos de ouvir a canção Preciso do Teu Amor. Então vamos continuar com a nossa dedicatória e desta vez é de C. José de Trenó, que era a nossa animatrice da Porta Aberta ao Desporto. E então, como hoje são 18, amanhã são 19, é o dia do São José. E como ele é José, digo já no dia de avanço, um ótimo dia ao C. José e a todos os Josés do mundo, e é o dia do pai também amanhã. Normalmente em Portugal, mas é por todo o mundo que a gente dá o coisa dos pais, é por todo o mundo, não é só por um país. Então vamos ouvir uma bonita canção do pai, para todos os pais. Tudo que aprendi na vida foi contigo, foste sempre, sempre o meu maior amigo, meu irmão, meu companheiro e muito mais. Devo tudo que hoje sou, e por isso te agradeço com amor. Obrigado, Pai querido, querido Pai. Tu mereces mais que uma cantiga, mereces mais que um obrigado, podes crer. E por muitas coisas que eu te diga, obrigado, meu bom companheiro, por os meus passos ter seguido bem de perto. Obrigado, amigo verdadeiro, pelas palavras sempre no momento certo. Pai, tudo que aprendi na vida foi contigo, você sempre, sempre o meu maior. Pai, é a ti Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Ora, vimos de ouvir a canção do pai que foi pedido do Sr. José de Trenu, que era o animador do desporto, as portas abertas. Eu desejo um ótimo dia. Então, e ora, vamos começar, continuar com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte de Madame Esperança, para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família e para todos os seus filhos, e também não esquecendo o Sr. Agostinho Monteiro e o Sr. Armando e a sua esposa, que desejo umas boas melhoras e tudo de bom e um ótimo dia e com muita saúde. Então vou passar aqui uma canção que ela gosta muito de ouvir e vai ser então o Graciano Sagra, Aqui no Meu Cantinho. Qualquer aldeia tem a padroeira para a gente rezar. Por isso o céu inteiro ajuda Portugal. Aqui no meu cantinho há sempre paz e amor. Temos Nossa Senhora e o nosso bom Senhor. Portugal é divino, desde o Algarve ao Minho, Madeira e Açores, todos amam Maria e adoram Deus Senhor. Nos caminhos há sempre um santinho e uma oração. Por isso o céu inteiro ajuda esta nação. Aqui no meu cantinho há sempre paz e amor. Temos Nossa Senhora e o nosso bom Senhor. Aqui no meu cantinho há sempre paz e amor. Temos Nossa Senhora e o nosso bom Senhor. Aqui no meu cantinho está sempre tudo bem, país abençoado e solo sagrado que a gente tem. Pois é, a gente quer a paz e a sossego, não é? Que a gente tem muitas coisas por a frente e para andar, este mundo está a ficar muito mal. Então, muita paz para todos. Então, e vamos continuar com as nossas dedicatórias. Desta vez é da parte de Rosa Maria, principalmente para a Isaura, que saiu do hospital e que lhe deseja muitas melhoras para ela e tudo de bom e muita saúde. E não esquecendo também Madame Sra. Maria do Céu e Madame Pinheiro

Retumbimos de ouvir Marco Polo, Nossa Senhora, que foi pedido de Rosa Maria para Isaura e para Maria do Céu e Madame Pinheiro e para todas as pessoas que lhe conhecem. Ora, e continuamos e vamos continuar então com o nosso Kim Barreiros. O Kim Barreiros que vai cantar uma cançãozinha, é ele que o diz, é festa só para idosos. Então vamos ouvir esta bonita canção. E estamos a 5 minutos da última hora da nossa emissão, a emissão que tem por título O Fim de Semana à Porta. Então, até já. Confraternização, 30 autocarros para a Quinta do Dar Adiante. Primeiro houve uma missa e discursou o presidente. Uma boa sopa de grão, atum com feijão fradinho, tripas à moda do Porto, regado com um bom vinho. Começou um bailarico e toda a gente dançava. A fina bufona ria, alçava a perna e cantava. A nossa festa é das mais airosas, é só para idosos, é só para idosas. A nossa mesa é das mais cheirosas, é só para idosos, é só para idosas. A nossa festa é das mais airosas, é só para idosos, é só para idosas. A nossa mesa é das mais cheirosas, é só para idosos, é só para idosas. Confraternização, 30 autocarros para a Quinta do Dar Adiante. Primeiro houve uma missa e discursou o presidente. Uma boa sopa de grão, atum com feijão fradinho, tripas à moda do Porto, regado com um bom vinho. Começou um bailarico e toda a gente dançava. A tina bufona ria, alçava a perna e cantava. A nossa festa é das mais airosas, é só para idosos, é só para idosas. A nossa mesa é das mais cheirosas, é só para idosos, é só para idosas. A nossa festa é das mais airosas, é só para idosos, é só para idosas. A nossa mesa é das mais cheirosas, é só para idosos, é só para idosas. Ora, aí vimos de ouvir o Kim Barreiros, é festa é só para idosos. Então vamos continuar com a nossa música e vamos ouvir esta bonita canção que tem por título O Josézinho, a Mulher Comprometida. Então vamos ouvir esta canção e depois vamos passar uma página de pub e a seguir viraremos com a nossa última hora da emissão do Fim de Semana à Porta. Então até já. Zezinho Barros, direto de Exu, Pernambuco, para o Brasil, gravando as melhores de 97. Vem comigo, Brasil. Nem tô

Ora, pois então vimos de ouvir a Agatha e, como vocês sabem, ela estará cá em Orleão no dia 30 de Abril na sala de festas em São Mamão, São Privé. Então, se você tem intenções de vir ou ir ver o baile, comece a pensar nisso e a inscrever-se. E então continuaremos com as nossas músicas e então vou passar aqui uma música que eu até agora ia passar, mas ela cortou. Vamos ver se ela agora quer passar. E então é o Rubem Aguiar, quem não come em casa vai comer fora. Então, até já. Teu maridinho pede um docinho que não me dás. Fica saciado e assim outro prato que não vai procurar. Este é o segredo de um casal feliz. Comida caseira, mais que doce e meia, e assim ninguém diz. Quem não come em casa, dá pão e água, vai comer lá fora. Teu maridinho pede um docinho que não lhe dás. Subalimentado é que homem casado nunca pode andar. Este é o segredo de um casal feliz. Comida caseira, mais que doce e meia, e assim ninguém diz. Quem não come em casa anda a panguear. Então vimos de escutar Rubem Aguiar, quem não come em casa vai comer lá fora. E continuamos então com a nossa música e mais uma canção de Agatha, Deixa-te com Ela. Outra morada é tudo teu, bem sei. Nada Ora, e vimos de ouvir Agatha, Deixa-te com ela. E vamos continuar com a nossa música e vamos então mais uma vez com o Kim Barreiros, Eu Vou Fugir Contigo. Então, olha, se quiserem apanhar, apanhem. que eu te deixei regressar. A cicatriz mal cedia e agora vai voltar. As noites de insônia, de espera, de pura maldição. Maldito dia que eu abri outra exceção. Viemos de ouvir a Agatha, Maldito Amor, e bonita canção. Então vamos continuar com as nossas músicas, e desta vez é uma música que eu vou passar para todas as pessoas que estiveram à escuta da emissão esta manhã de sexta-feira, 18 de março de 2022, e para todas as pessoas que me telefonaram também, o meu muito obrigado e que desejo um ótimo dia. Então vou passar aqui uma canção que tem por título Rui Bandeira, Deus abençoe o nosso amor. E que Deus nos abençoe a todos, que é o que eu desejo a todas as pessoas que estão a sofrer e que ainda sofrem e que tenham muito cuidado. Então, para todas as pessoas que estiveram à nossa escuta esta manhã, que estamos apenas de meia hora para acabarem a emissão do fim de semana à porta. Então vamos ouvir esta bonita canção que é forcida por mim mesmo para todos. Música. te encontrei, eu me apaixonei. Tu viveste a história que eu vivi. Ficarei para sempre a teu lado, mesmo que nos queiram separar. Mas eu acredito que alguém nos guia e afasta quem nos quer tão mal. Deus abençoou o nosso amor. Nada vai mudar meu coração. E por mais que queiram destruir a nossa vida, nenhum mal irá vencer esta paixão. Deus abençoou o nosso amor. Nada vai mudar entre nós dois. Toda a gente quer dar um final aos nossos sonhos, mas a luz divina nunca se apagou. Porque Deus abençoou o nosso amor. Já sofri demais na minha vida, mas agora sei que tenho amor. Já não estou sozinho, estás no meu destino. Vamos ser felizes sem mais dor. Ficarei para sempre a teu lado, mesmo que nos queiram separar. Mas eu acredito que alguém nos guia e afasta quem nos quer tomar. Sei que Deus abençoou o nosso amor. Nada vai mudar meu coração. E por mais que queiram destruir a nossa vida, nenhum mal irá vencer esta paixão. Deus abençoou o nosso amor. Nada vai mudar entre nós dois. Toda a gente quer dar um final aos nossos sonhos, mas a luz divina nunca se apagou. Ora, então vimos de ouvir o Rui Bandeira, que foi de mim mesmo para todas as pessoas que estão à escuta da música desta manhã, as manhãs, não é as manhãs românticas, é o fim de semana à porta. Ora, então, e vamos continuar com mais uma dedicatória, que é da parte de Maria do Céu, para Rosa Maria e para a família Fontes, e não esquecendo de Madame Pinheiro, também, e também todo o auditório da Rádio Arco-Íris, todos os animadores, e também para todos os doentinhos do mundo e para todas as pessoas que a conhecem. Então, por minha parte, o meu muito obrigado e desejo um ótimo dia. Ora, e vou passar aqui uma canção que tem pelo título O Nosso Amor é Lindo. Nascemos pra se amar, meu bem, mulher para sempre nos unir. Nosso amor é grande como o sol e o mar, como a lua e o céu, que vai além do infinito. Nosso amor é lindo, é maravilhoso, é o mais gostoso, é o mais bonito. Nosso amor é grande como o sol e o mar, como a lua e o céu. Nascemos pra se amar, meu bem. Vimos de ouvir o Nosso Amor é Lindo, que foi pedido da parte de Maria do Céu. Então, e continuamos com as nossas canções, e desta vez vamos passar, vou passar aqui uma bonita canção que todo mundo já conhece, que é da Linda de Sousa, Uma Moça Chorava. Pois temos que pensar nessas pessoas que estão a sofrer muito e que passam fronteiras a chorarem. Então vamos ouvir esta bonita canção. Hey. sabendo assim que um dia lá fora seria ver o que deixou. E os dois finalmente partiram lado a lado. O rapaz que passou Então vimos de ouvir a Linda de Sousa, uma moça chorava, e a gente tem que pensar nessas pessoas que estão a passar muito, muitos sacrifícios e que passam fronteiras a chorar. E então e vamos continuar com a nossa música, e esta vez é da parte do Cessaruga, de Châteauneuf-sur-Loire. Cessaruga, que vem de me telefonar, desejar um bom dia e para todos os meus colegas, para todas as pessoas que o conhecem. E então vou passar aqui uma canção que tem pelo título O Amarante, Amarante a Tramontana. Bonita canção, eu adoro esta canção e penso que toda a gente gosta de ouvir esta canção. Então, vamos passar esta bonita canção. Então, é da parte de Cessaruga, de Châteauneuf-sur-Loire, para todas as pessoas que o conhecem e todos os amigos e inimigos também. E então, muita coragem para ele e que tenham um ótimo dia. Então, vamos ouvir o Amarante a Tramontana. Maravilhas eu fui ver. O amor conheci, a mulher com quem sonhei. Com ela vivi e acho que não esquecerei. Oh, lá, lá, olha a Transmontana. 11 horas e 5, para ter 7 minutos, e então eu vou ver se passa aqui esta canção ainda, que é pedido da parte de Rosália e da parte de Rosália para o seu marido, que faz hoje, está hoje nos, de parabéns, e então ela pede a Mãe Abandonada, e é da parte dos seus filhos e dos seus netos também, que lhe desejo um ótimo aniversário. E então eu vou passar aqui a canção que tem por título A Mãe Abandonada. Não embaidece ninguém, voz e desficar sem ti. Ora, é da parte da Rosália de Fleury para seu marido Carvalho António, que está de parabéns hoje, que faz 75 anos. E então também os seus filhos e netos desejam um bom aniversário. E ela também passou para dizer os animadores e tudo. Mas desejo um bom aniversário de minha parte também. E estamos a ouvir Mãe Abandonada. Até aí é com esta canção que eu vou terminar a minha missão, o fim de semana à porta. Desejo um ótimo dia a todos, um bom fim de semana, bom apetite. E então deixaremos depois com a RTP Internacional para vocês ouvir algumas notícias. E tenham muita saúde, tudo de bom é o que eu desejo. Então, até terça-feira, se Deus quiser. Braços nunca baixam, fazendo sua própria casa. Algum dia juntou, mas tudo se complicou. E o pior está para vir, quando um filho lhe falou repartir, repartir bens e dinheiro que outrora ela juntou por causa dessas partilhas. Foi que tudo começou, ficando promessa feita, um olhar por ela até a morte. Sabia a sujeita que iria ter tão pouca sorte. No início tudo bem, enquanto ela podia andar, veio a primeira doença, foram levá-la ao lar. E depois de lá estar, à espera que um dia um filho naquela mãe visitava, sempre a olhar para a janela, mas nunca aparecia nada. Mas esta pobre coitada, no dia 5 de agosto, saudades de seus filhos, ali morreu de desgosto. Mas será que estes filhos no mundo andaram bem, ao saber que por sua causa morre sua pobre mãe? Aqui fica o meu pedido a quem tem os pais no ar. Aqui fica o meu pedido a quem tem os pais no ar, para não vos arrepender. Por favor, vão-nos buscar, para não vos bom fim de semana e até terça-feira, se Deus quiser.